sobretudo quando se pretende causar uma boa impressão e tecer relacionamentos profissionais de alta qualidade. As regras de etiqueta e boas maneiras mudam de acordo com a circunstância, e isso pode nos deixar confusos, sem saber o que fazer na hora dos cumprimentos formais. Em sua apostila, poderá verificar algumas dicas sobre cumprimentos formais, como quem chega e quem cumprimenta, quem se levanta para cumprimentar alguém, como um anfitrião ou anfitriã apresenta alguém, e quando estiver diante de uma autoridade. Que outras dicas rápidas de cumprimentos formais observar? Na página 9 da sua apostila, iremos estudar sobre etiqueta profissional, em que as regras de etiqueta regem as boas maneiras e bons comportamentos dentro das relações sociais, valendo para situações com a família em ambiente doméstico, como também para as relações profissionais. Nesse caso, as regras de etiqueta profissional são as condutas a serem seguidas, falando especialmente do ambiente de trabalho. A etiqueta profissional se torna substancial para quem deseja manter um ambiente harmonioso e de respeito. A etiqueta profissional se torna ainda mais necessário quando o nosso ritmo exige que passemos a maior parte do tempo no trabalho ou na convivência com pessoas que fazem parte dessa faceta da nossa vida. Muitas vezes, passamos mais tempo no mundo profissional do que com a própria família. Vale destacar que as regras de etiqueta profissional é saber se relacionar, cuidar com o tom da voz, evitar atrasos, ser educado e cordial, cuidar com a aparência, ter uma boa postura, saber ouvir e dar espaço. Dando continuidade ao curso, na página 11, sobre a etiqueta viagem de negócios. Quando uma viagem de negócio surge, nem sempre sabemos o que devemos observar para não comprometer a imagem profissional e da empresa. Como se trata de um evento de trabalho, devemos nos atentar para alguns pontos, como a cautela ao usar o frigobar. O ideal é consumir somente o indispensável como água e refrigerante. Ao usar o telefone, o hotel somente para conversas profissionais. Ao realizar passeios e programas de interesse pessoal, somente depois que o trabalho acabar, pois pode comprometer os negócios e a sua imagem. O comportamento é uma demonstração de desrespeito. Caros alunos, na página 11, poderá verificar 13 dicas para não dar vexame nas ligações do trabalho. E logo a seguir, mais algumas regras de educação pelo computador. Na página 13, veremos sobre a linguagem corporal. A linguagem corporal vem sendo estudada por muito tempo e de acordo com a opinião de profissionais em psicologia e sociologia. Detecta diferentes sentimentos e expressões que não se comunicam com palavras, mas sim o cumprimento físico. A postura que o nosso corpo também adquire quando falamos com outra pessoa tem mais significado do que podemos imaginar. A postura que tomamos pode facilitar o caminho para conquistar alguém, melhorar a nossa qualidade de expressão ou entender de maneira mais clara a quem nos acompanha. Na página 15 falaremos sobre o guarda-roupas feminino. Saber qual traje usar em determinado evento é fundamental e também faz parte das diretrizes de etiqueta. Um traje adequado faz parte da apresentação pessoal. Nada como estar bem vestido e confiante para a entrevista, no primeiro dia de trabalho ou no dia a dia na empresa. É sempre importante lembrar que trajes adequados podem contribuir para a imagem profissional, tanto para homens quanto para mulheres. O indicado é sempre utilizar roupas limpas, bem passadas e adequadas para o trabalho. Em uma entrevista de emprego, o traje deve ser confortável e transmitir confiança. Com isso, será possível concentrar-se na conversa durante a entrevista. Antes de sair de casa para a entrevista de emprego, pesquise sobre a empresa e tente descobrir como é o ambiente de trabalho e a maneira como os funcionários costumam se vestir. Claro que isso pode variar bastante de uma profissão para outra, mas procure se adequar ao estilo da empresa. Após saber se o estilo da empresa é formal ou informal, será mais fácil montar o traje da entrevista. Se estiver na dúvida, opte por roupas discretas e elegantes. Evite roupas bastante coloridas e com tons vibrantes, optando sempre por tons claros e peças neutras. No primeiro dia de trabalho, talvez seja o mais difícil para montar o traje indicado. Apesar disso, depois tudo fica mais fácil e prático, pois você já conhecerá o estilo da empresa e as roupas que os outros funcionários usam no dia a dia. ou destinado a investir em peças de boa qualidade e apostar em peças mais clássicas e profissionais. Se na hora da entrevista de emprego você já conseguir ter uma noção do que os outros funcionários vestem diariamente melhor. Se não conseguir visualizar, opte pelo mesmo estilo de traje que usou na entrevista. Uma dica de traje que não tem erro. Aposte numa calça preta ou saia social reta, no comprimento do joelho, ou um vestido tubinho de alfaiataria e um terninho. Deixe em casa peças com apelo sensual, blusas e alças finas, decotes, shorts curtos, saias justas e curtas, vestidinhos, etc. Também sua apostila poderá verificar o que usar em coquetéis e festas da empresa. Caro aluno, na página 17, estudaremos sobre o guarda-roupas masculino, onde iremos destacar as principais trajes masculinos para ambiente de trabalho e também, através das imagens, poderá visualizar os diferentes exemplos de trajes utilizados para esse ambiente. O black tie formal. Esta é a opção mais formal de todas. Na maioria das vezes, consta na especificação do convite de eventos noturnos. O traje social. Este é o traje semiformal, conhecido também como traje social. Este é um traje com terno escuro, que poderá ser na cor preta, marinho ou grafite, combinando com a camisa clara, lisa ou com listras finas. A gravata pode ser lisa ou com um padrão discreto. O cinto social em couro e o sapato Oxford. Há ainda a opção de usar no traje um colete na mesma cor que o paletó, de preferência, ou um pouco mais claro. Já o traje esporte casual, as camisas podem ser um pouco mais básicas, mas ainda assim devem ser elegantes. A camisa polo é uma boa opção. A calça pode ser jeans, com lavagens mais escuras, ou então calças cáqui. O indicado é usar sapatos mais esportivos, como os sapatênis, por exemplo. Pode ser acrescentado ainda um blazer de lã fina, linho, rame, sarja ou algodão leve. O traje para o trabalho, tanto para homens quanto para as mulheres, o indicado é sempre utilizar roupas limpas, bem passadas e adequadas para o trabalho. Em sua apostila na página 19, poderá verificar algumas dicas relacionadas ao traje para o trabalho. Não exagere no perfume, mantenha as unhas sempre limpas. Cuidado com excesso de correntes e outros acessórios. Dependendo do trabalho, deixe o chapéu e o boné em casa. Não chegue nem fique mascando chiclete durante o trabalho. Jamais chegue com cheiro de cigarro ou bebida. Mantenha os cabelos sempre limpos e cuidados. As roupas devem estar sempre limpas e passadas. Evite sapatos abertos que exponham demais os pés. Agora nossa abordagem será sobre a entrevista de emprego. Se a entrevista for para sua grande empresa, num posto gerencial ou com aspirações a tal, por exemplo, uma dica é optar pelo traje social clássico, camisa social, calça social e terno, de preferência para o preto, cinza, bege e azul, e sapatos que combinem com a cor do traje. A gravata pode ser de uma só cor ou uma estampa discreta. Já se a entrevista for para uma empresa mais moderna, onde o vestuário é mais flexível, é possível optar por outro tipo de traje. Aposte numa calça social bege ou marrom, ou numa calça jeans azul ou preta, com uma camisa que pode ser polo, que pode ser complementada com um suéter de gola V e um sapatênis. Para o primeiro dia de trabalho, o indicado é optar por peças de boa qualidade. Melhor ter poucas peças boas e clássicas do que várias peças que podem não combinar para o dia a dia do trabalho. Para um visual menos formal, opte pelo visual esporte chique, com peças mais básicas. Uma calça jeans, uma camisa polo de qualidade e um sapatênis com certeza causarão uma boa impressão no trabalho. Deixe em casa bermudas, chinelos, bonés, regatas, correntes, etc. A próxima abordagem, caros alunos, como você pode acompanhar na página 20, é sobre a importância da ética profissional. Uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade quanto da própria organização, são essenciais para o alcance da excelência profissional. Não basta apenas estar em constante aperfeiçoamento para conquistar credibilidade profissional. É preciso assumir uma postura ética. Através dela, ganhamos confiança e respeito de superiores, colegas de trabalho e demais colaboradores. A ética é o conjunto de princípios e valores morais que conduzem um comportamento humano dentro da sociedade. As organizações seguem os padrões éticos sociais, aplicando-as em suas regras internas para o bom andamento dos processos de trabalho, alcance de metas e objetivos. Em sua apostila poderá ficar alguns exemplos de boa conduta profissional no ambiente organizacional, como a responsabilidade, a integridade, a meritocracia, a humildade e o comprometimento. Na página 22 poderá verificar os 10 mandamentos sobre a ética profissional no trabalho, onde podemos destacar a honestidade em nunca fazer algo que você não possa assumir, ser humilde, realizar críticas educadamente, em respeitar a privacidade, assumir sempre as consequências de seus atos, evitar fofocas, respeitar a hierarquia, reconhecer o mérito alheio, reconhecer seus erros. Caro aluno, você poderá acompanhar na página 24 de sua apostila. A dica número 1 é sobre a apresentação pessoal, onde roupas, sapatos limpos e higiene pessoal garantem uma ótima recepção entre os ouvintes. Lembre-se, um semblante alegre. A primeira boa impressão é a que fica. A dica número 2 é a naturalidade, onde não deverá incorporar em si aquela falsa máscara de antificialismo. Eliminar a rigidez dos músculos faciais e do globo ocular. Pronuncie a palavra maçã, macieira e macieiral. A dica 3 é a calma, relaxamento e autoconfiança. Antes de falar ou apresentar-se em público, faça em sua casa um alongamento. Estique as mãos, braços, pernas, gire o pescoço suavemente, respire profundamente pelo nariz, solte o gás carbônico suavemente pela boca, por 2 ou 3 vezes. Relaxe-se, aperte firmemente a sua mão e diga: sou inteligente e sou capaz. Eu sei, quero, posso e faço. A minha apresentação será um sucesso. A dica 4 é: não antecipe o mau humor pelos erros não cometidos. Preste atenção nos discursos que antecedem e pense positivamente que o seu será melhor. Não segure nada nas mãos de extravagante para não chamar a atenção dos ouvintes. Antes de dirigir-se à apresentação, aperte as mãos discretamente, descarregando a tensão, e respire suavemente. A 5 é a dicção, voz e respiração, no qual pronuncie bem todas as sílabas, especialmente as finais. Faça um treinamento de respiração diário, enchendo bem os pulmões. Coloque uma caneta na boca e pronuncie claramente: a gata branca capenga que gostava de caçar codornas. Aprecie o mameluco melancólico que medita, enquanto a bela baiana, boneca de bronze, pisca ao deputado demagogo, decifrando os documentos de Madalena. A dica 6 é sobre gesto e postura. Mais uma vez, enfatizamos a naturalidade na postura e nos gestos. Espalhe a visão sobre todos os participantes. Ainda acompanhando em sua apostila, a dica 7 refere-se ao vocabulário e ao auditório. Antes de iniciar a apresentação, examine as condições e a constituição do público, a idade média da plateia, a formação social, cultural, moral e intelectual dos mesmos. Saiba o tamanho do auditório, os recursos didáticos a serem utilizados. Fale sobre aquilo que você conheça. O vocabulário que todos gostariam de estudar é aquele que se adapta com os ouvintes. Respeite as normas gramaticais, sujeito, predicado e complemento, concordância nominal e verbal. A dica 8 é sobre controlar o medo. Encare-o com naturalidade. Com o tempo, a sua experiência, a prática e a tranquilidade dominarão esse obstáculo. Esse tipo de medo já foi considerado nas pesquisas como o maior medo do homem. Saiba que o orador não nasce feito. Por mais experiência que ele tenha, só a prática da apresentação em público é que o consagra, superando e liberando a adrenalina em troca da endorfina e do sucesso. A dica 9 refere-se sobre o discurso. Divide-se em 4 fases. Pré-introdutória, mencionando o nome das autoridades. Fase introdutória, com uma leve e sucinta exposição dos motivos da fala. Abra com uma frase de impacto, uma história ou um fato que tenha tudo a ver com o momento. Elogie e agradeça a presença dos ouvintes. Prenda a atenção, dizendo tratar-se de um assunto raro e importante. Fase central, No corpo do discurso, motive, fundamente, divida em partes, demonstre confiança e entusiasmo nas suas afirmações. Fase de encerramento ou final. Nessa fase, aumenta a atenção do auditório para o final. Aproveite-a. E numa síntese, termine com uma reflexão. A dica 10, orador versus auditório. O orador tem que ser polido, criativo, interessado, entusiasmado e com muito jogo de cintura. Não poderá perder a calma se algum inconveniente acontecer durante a apresentação. A próxima abordagem será sobre a importância no networking, onde poderá acompanhar em sua apostila na página 25. Como pode ver em sua apostila, há 7 dicas para ativar seu networking. Logo em seguida, estudaremos sobre os 10 passos para uma boa comunicação. A dificuldade de expressão é percebida em muitas pessoas, porém esse problema se agrava no âmbito empresarial. Uma empresa que não se comunica bem acaba por sofrer as consequências de não ser compreendida. Essa falha de comunicação pode ser relacionada com o posicionamento do negócio, falta de explicação clara sobre seus serviços ou ausência de foco empresarial. Estabeleça um objetivo em sua comunicação e qual resultado será gerado por ela. Saiba ouvir o que o seu público necessita. Um bom comunicador é um bom ouvinte. Seja objetivo. Muitas vezes é mais eficiente ter uma boa frase do que um péssimo discurso. Seja incisivo e coerente. A forma como você se comunica interfere no entendimento de seu receptor. Anote tudo. Discuta com as demais pessoas envolvidas as estratégias a serem adotadas em sua comunicação. Procure ter vocabulário e conteúdo adequados a cada público e momento. Nada melhor do que um texto bem escrito ou uma expressão verbal clara e com bons argumentos. Aceite as críticas quando a mensagem comunicada não for eficiente e utilize-as como oportunidades para melhorar. Mantenha o foco. É comum agregar assuntos diversos para reforçar a mensagem que queremos comunicar. Porém, isso pode ser perigoso e levar a comunicação a perder o foco do tema. Cuide com a imagem de sua empresa. Para uma boa comunicação empresarial, não esqueça que o que você diz representa uma marca e não uma pessoa. E por fim, mantenha a empatia. Uma comunicação que respeita as diferenças é fundamental. Chegando à página 29, veremos sobre a comunicação escrita. A comunicação escrita é uma ferramenta indispensável para qualquer profissional. A comunicação escrita ajuda o profissional a desempenhar seu papel na função que exerce. Muitas secretárias possuem um vasto conhecimento profissional. Entretanto, quando precisam utilizar a comunicação escrita, apresentam diversas dificuldades. Na era do computador e internet, são inúmeras as maneiras das pessoas se comunicarem de forma rápida e prática, para qualquer lugar a nível mundial. Mas a principal dificuldade enfrentada não está em como utilizar a tecnologia, uma vez que o domínio da informática é praticamente total. O desafio é em se fazer entender de maneira concisa, clara, coerente, coesa, correta e elegante. E sim, se fazer entender claramente tanto na linguagem falada como na escrita, tendo em diversas situações que delegar esta tarefa a outra pessoa. O fato de alguém saber ortografia, ou seja, saber escrever as palavras com pequeno número de erros, não significa que esteja pronto para escrever qualquer texto. Nas cartas comerciais e oficiais, além de se verificar uma ênfase na informatividade, deve-se atentar também e principalmente para os atos de fala expressivos e diretivos, por meio dos quais o relator tenta influenciar o comportamento do interlocutor, geralmente utilizando estratégias argumentativas baseadas em elementos que dão legitimidade a esses atos de fala. Nesse caso, as relações interpessoais são mantidas formalmente e recebem um tratamento de suposta neutralidade em favor de uma recomenda objetividade. Para que a comunicação escrita ocorra com clareza, é necessário concisão, clareza, coerência, coesão, correção e elegância. Segundo Fernandes e Dourado, essas qualidades tornam a comunicação escrita eficaz. Para a comunicação escrita, é imprescindível que exista as 6 peças da estrutura da comunicação: remetente, emissor ou locutor, quem envia a mensagem; destinário, receptor ou alocutário; Quem recebe a mensagem, código, língua portuguesa, usam-se palavras claras, objetivas para obter respostas rápidas e uniformes. Repertório, valores, conhecimentos culturais, geográficos e afetivos, presentes em cada indivíduo. Mensagem, conteúdo enviado de forma atraente ao destinário, a fim de estimulá-lo a produzir uma resposta. Veículo, é o modo pelo qual o remetente irá conduzir a mensagem por meio de relatórios, CI, CL, fax, bilhete, etc. Todo idioma sofre alterações ao longo do tempo e milhares de vocábulos desaparecem. Outros mudaram de sentido e um grande número foi acrescido pela tecnologia terceirizar, deletar, acessar. Também nos textos oficiais utilizados em organizações, pode-se identificar o estilo de cada pessoa. Convém respeitá-lo apenas requerendo do redator a observância das qualidades e características fundamentais da redação oficial. As dicas abaixo podem reduzir as chances de erros na comunicação escrita. Apresente o ponto principal no início. Assim, o objetivo do documento fica claro desde o princípio. Utilize subtítulos descritivos. Eles orientam a leitura do documento. Seja claro, a falta de clareza compromete a compreensão de seu texto. Escreva com frases curtas. Elas são fáceis de processar. Empregue palavras simples. Elas são facilmente comprometidas. Utilize uma diagramação arejada. Ela valoriza o seu texto, a necessidade de formação e capacitação dessas profissionais. Caro aluno, o próximo assunto a ser estudado é dar e receber feedback, onde poderá acompanhar na página 33. Como você dá feedback? Pode ser formal quando ele é um processo pontual e agendado ou informal quando ocorre continuamente no dia a dia. Deve-se dar um feedback positivo quando se deseja repetição do comportamento. Ele pode ter efeitos curativos e ajudar a pessoa a superar obstáculos em sua vida. Como você recebe um feedback? Demonstre interesse no que é dito e seja receptivo mesmo que no momento não seja agradável e posteriormente reflita e tire conclusões. Discordar é permitido, mas mantenha a mente aberta, procurando entender as razões da pessoa que fala. Dê seu ponto de vista, assim você também deixa o emissor entender o que levou você a fazer algo ou apresentar certo comportamento. Evite pensamentos paralelos e não fique construindo justificativas, como se devesse responder a cada ponto apresentado. Peça tempo, se precisar, para entender a situação e dê exemplos para clarificar a situação. Peça para que fique claro o que é esperado para o futuro. Não tente presumir algo que você não entendeu. Não resista em pedir desculpas, em caso de erros, como sinal de respeito. Por fim, lembre-se que você pode aprender com o que está ouvindo. Entenda que esta é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Bem, caros alunos, agora partiremos de como elaborar um currículo. Em sua apostila, poderá ver a partir da página 34. Quem busca por uma colocação no mercado ou por novas oportunidades profissionais, precisa estar atento na hora de redigir o currículo, porta de entrada do candidato para o mercado de trabalho. Ele deve ser objetivo, conter informações sobre as experiências do profissional e estar de acordo com o cargo a que se destina. Além disso, deve ter estrutura limpa, bem organizada e passar por minuciosa revisão antes de ser enviado. Como pode ver em sua apostila, há algumas dicas de como elaborar seu currículo de forma clara para aumentar as suas chances de ser selecionado. Também poderá acompanhar os exemplos de cada item na elaboração do currículo. Dados pessoais, nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. Objetivo. Seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Formação acadêmica. Diz respeito à sua formação escolar. Coloque o nome da instituição de ensino, curso e datas de início e término dos cursos que frequentou, apresentando-os por ordem de importância, pós-graduação, graduação, etc. Experiência profissional. Refere-se às suas experiências de trabalho, formais ou não. Mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Idiomas. Refere-se aos cursos ou domínio de algum idioma. Cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. conhecimentos em informática. Refere-se aos cursos que fez ou que considera ter domínio. Coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Cursos e atividades complementares. Cite cursos, palestras, atividades, extraclasse, trabalho voluntário, etc. Apenas os cursos relacionados à área de interesse. Dicas gerais. O currículo deve possuir no máximo 2 páginas. Folha branca A4, letra legível e organização. Foto, apenas se for solicitado. Neste caso, ela deve ser 3x4, ter boa qualidade e priorizar uma postura profissional. Objetivo é específico, direcionado. As informações mais recentes primeiro. Atenção à gramática. Os erros gramaticais causam impressão de formação deficiente. É desnecessário RG, CPF, CTPS. Cursos inúteis. Cuidado com as frases de defeito. Dando continuidade sobre a elaboração, acompanhar em sua apostila na página 37 as 10 dicas importantes de como elaborar seu currículo, onde podemos destacar a importância do currículo, a preparação para escrever um currículo, o cuidado com o design do seu currículo, a estruturação do currículo, o preenchimento dos dados pessoais, a descrição do seu histórico profissional em seu currículo, as informações sobre a sua formação acadêmica, as qualificações, a revisão do currículo e, por último, entrar com uma ação para conquistar o emprego. A próxima abordagem, caros alunos, será sobre entrevista de emprego. Em sua apostila, você encontra na página 39. Nesse tópico, destacamos as 7 dicas para entrevista de primeiro emprego. Escolha bem o que vestir quando falamos em empresas e processos de seleção. Alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença. O ideal é que o candidato se vista como se já trabalhasse na empresa. Tome cuidado com a fala, tomar muito cuidado com o que vai dizer e também com a forma que vai dizer na entrevista de primeiro emprego. E evite erros de português e gírias. Valorize a experiência acadêmica em processos seletivos em geral. O que mais pesa são os resultados obtidos pelos candidatos em experiências anteriores. Claro que, se você está procurando sua entrevista de primeiro emprego, o recrutador já sabe que você não tem experiência profissional, muito menos resultados para apresentar. Mas não é por isso que você vai ficar mudo. Pense em situações em que foi desafiado. Para não correr o risco de ter um branco na hora, você pode deixar a memória preparada. Lembre com antecedência de situações em que você se sentiu desafiado, em que teve que resolver algum problema. Por exemplo, estude a empresa antes. Antes da entrevista de primeiro emprego, é obrigatório fazer a lição de casa e estudar a empresa em que você quer trabalhar. Use e abuse da internet para investigar e descobrir tudo sobre ela, a história, o que ela faz, o que produz, qual o tamanho, se é nacional ou não, quem são os concorrentes, como ela está em relação à concorrência, etc. Pense nos seus pontos fortes e fracos. Outra lição de casa é pensar no que você tem de melhor. Descubra seus pontos fortes e prepare exemplos que os demonstrem, como situações vividas que comprovam o exercício de tais qualidades. Seja você mesmo na entrevista. A dica é clara. Não elabore mentiras ou histórias sofisticadas para querer impressionar. Seja você mesmo e tudo fica bem mais fácil. Além disso, os processos seletivos buscam colocar a pessoa certa no lugar certo. Na maioria das vezes, o perfil comportamental pesa mais do que competências técnicas ou capacidade intelectual. Também na página 42 poderá haver mais algumas dicas para não errar na hora H. Agora, nossa abordagem será sobre as perguntas mais comuns em uma entrevista de emprego. Em sua apostila, ainda poderá acompanhar na página 42. Dentre as perguntas mais comuns, podemos destacar: fale sobre você. Quais são seus objetivos a curto prazo? Quais são seus objetivos a longo prazo? Como você lida com as pressões do trabalho? Por que acha que devemos contratá-lo? Como você poderá contribuir para o desenvolvimento e crescimento da empresa? Quais foram suas maiores realizações profissionais? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos a desenvolver? Qual é o seu maior sonho? Por qual motivo você saiu da empresa anterior? Por que ficou pouco tempo nos empregos anteriores? Por que está há tanto tempo no emprego atual? Você já recebeu críticas sobre seu trabalho? Como reagiu? O que você considera importante em uma empresa? Como você se comporta no trabalho? Com que tipo de pessoa você prefere trabalhar? Com que tipo de pessoa você encontra dificuldade em trabalhar? Por que você escolheu essa carreira? Como você se comporta quando algo não sai como planejou? Bem, caros alunos, dessa forma nos concluímos a nossa rádio web do curso de Marketing Pessoal. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.